Bem, eu, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao agrupamento de escolas, ao seu diretor, e dele, toda a comunidade educativa, ao empenho, sobretudo, dos pais, dos professores, dos auxiliares, porque ele já, este carnaval, faz a diferença, porque é constituída pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Os pais vivem isto bastante, há alunos até mais intensamente que os próprios filhos, mas de qualquer maneira, daquilo que desta primeira parte que eu tenho visto, noto perfeitamente que há uma grande qualidade e há aqui um grande trabalho desta comunidade educativa toda. Quanto ao tema floresta em festa, nem mais propositada, não é? Sem dúvida nenhuma, isso vem de encontro àquilo que é o programa de reflorestação da Câmara Municipal e neste momento temos inscrito perto de 500 mil árvores, as pessoas inscreveram-se, mas a nossa ideia é chegarmos a 1 milhão. Por isso é um tema muito atual, hoje no Conselho. Sente-se feliz adiante de toda esta realização? Gostaria de olhar para as caras das crianças e ver se a felicidade que elas espelham é a minha felicidade.